final de tarde, desses de saudade. Meus olhos campeiros se perdem nas margens do velho Uruguai, que de um sonho de paz, no brilho das águas, reflete a imagem. É um doce retrato, a terra menina, que brinca nas águas com a irmã platina, juntando meus olhos a correntes de canto e sementes de rimas. Perdido em meus sonhos, então descobri que és mais que esta ânsia de cantar pra ti. És a minha terra, és uruguaiana, pago onde nasci, pago onde nasci. Nasceste imponente do lado canhoto, do meu coração te tornaste poesia, leve sinfonia, toque de violão, som da tua beleza moldada em canção, musa inspiração que a todos atrai, com coxilhas vai das louros a rosais, sendo a sentinela forte e soberana, abençoada por Ana, deusa do Uruguai. Perdido em meus sonhos, então descobri que és mais que esta ânsia de cantar pra ti. És a minha terra, és uruguaiana, pago onde nasci, pago onde nasci. És a minha terra, és uruguaiana, pago onde nasci, pago onde nasci, pago onde nasci.